Então, isso é uma confusão comum, a ideia de que a igreja seria o próprio rei de Deus. Então, estar no reino é estar na igreja, ou receber o impacto do rei de alguma forma é estar na igreja. Ou é esse outro erro também, que é o outro lado da moeda, é dizer que a igreja é só uma coisa opcional, um aspecto do reino que não é tão essencial. E quem está em Cristo com a igreja segue geralmente essa parte, e a igreja institucional costuma seguir a outra. Então, na doutrina católica, por muito tempo, sustentou-se que a igreja e o reino de Deus seriam a mesma coisa. Mas o reino é mais do que isso, mais do que a igreja. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente pensar o reino sem pensar a igreja. A igreja tem muito a ver com o reino. Eu diria que a identidade da igreja é feita a partir do conceito de reino. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é reino de Deus, né? Na Bíblia. O que seria reino de Deus? Nós usamos muitas vezes o reino como uma designação de um espaço, né? De um espaço em que o rei tem o seu governo. Mas na Bíblia é um pouquinho mais do que isso. Nós vamos ler alguns textos. Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Salmo 96, 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e sua plenitude. Fogue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. No Salmo 45 aí a gente vê que o reino de Deus parece que é uma coisa estabelecida, né? Diz aí que é para todo sempre. Então é uma coisa dada, Deus é o rei, ele é justo. No Salmo 96 se diz que o Senhor reina, é um fato, Deus reina. Embora se diga no final que ele vem julgar a terra. Então já aí no Salmo você tem a ideia de que o reino é uma realidade, mas que tem um aspecto dinâmico aí, histórico, que Deus vai vir para exercitar o seu governo. Salmo 46, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então, de novo, o reino eterno de Deus, né? Daniel 4:34. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e o louvei. Glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Gente, o que emerge aqui? É que Deus dirige tudo mesmo. Deus governa todas as coisas. Deus está dirigindo tudo. Tem salmos que falam sobre Deus sendo mais poderoso, governando os vagalhões, né, dos mares, e as chuvas, as tempestades. Então Deus controla todas as coisas. Deus reina. Então é um reino cósmico. Agora vejam só, em Daniel, o último texto que a gente leu é de Daniel mesmo. Mas olha esse outro texto em Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe perdi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aqui, nós temos algo diferente, né? Nas visões de Daniel, existe a ideia de que o reino, o domínio, um domínio que não passaria jamais, que não, jamais, um reino que jamais será destruído, ainda viria a ser dado. Inclusive se fala aí no verso 18 que seria dado aos santos do Altíssimo. Então parece que nós temos o reino aqui se desdobrando num processo, né? A gente tem quatro reinos e depois vai vir o reino que vai ser dado aos santos do Altíssimo. Então, como é que é isso? Deus reina ou Deus vai reinar? Ele reina e vai reinar. Deus reina, não é? Mas aí nós lemos lá no Salmo 46 que ele vem julgar a terra. Ele julgará os povos com justiça. Então isso é engraçado, né? No Antigo Testamento existe a ideia de que ele reina, ele dirige tudo, mas ao mesmo tempo que o reino está num processo de implantação, né? Às vezes a gente tem essa sensação. De fato, quando a gente... Lá em Apocalipse, eu nem selecionei o texto para a gente ler, mas tem um momento na revelação do Apocalipse que se diz: agora chegou o reino, poder e autoridade do seu Cristo, né? Falando do Cristo de Deus. Aí na mudança do local, do estabelecimento físico do reino. Pois é, mas... Na verdade, quando você lê o texto, você vê que há todo um conflito ali com Babilônia. Então, o reino parece que ele não está totalmente consumado. A gente tem essa sensação. O fato é que a gente tem um elemento dinâmico, então. O reino cósmico de Deus é eterno, mas isso tem a ver com aquilo que a gente falou antes sobre a liberdade humana. Como o homem desobedeceu a Deus, e aí Deus prometeu a redenção, então a gente podia falar talvez de um reino histórico, ou de um reino redentivo, que se efetiva na história. Então o Salmo 46 é interessante por isso, porque ele diz que, se eu não me engano foi 46 mesmo que a gente leu agora, 146. O Salmo diz que o Senhor reina sobre todas as coisas, mas que ele vem julgar a terra. Então há um reino cósmico de Deus, que Deus mantém as estruturas da realidade, domina todos os processos, mas há um reino no coração dos homens e na vida humana, que é implantado através dos seus atos de juízo e salvação. Então tem um lado de uma vontade, por assim dizer, estrutural, né, de Deus, aquilo que Deus determina para o mundo, a forma como o mundo funciona, e existe a sua vontade para a existência humana. E isso é algo que depende do coração humano responder a Deus e da ação redentiva e julgadora de Deus na história. Quer dizer, o reino de Deus, então, não é simplesmente o espaço em que Deus governa, mas é o ato de Deus governar. O Antigo Testamento se refere a reino dessa forma. Reino é o domínio de Deus. Às vezes a gente pensa no reino de Deus como um lugar, né? Mas não é exatamente isso. É o governo. É o ato de Deus de governar e, no caso dos homens, de salvar e julgar também. Isso é parte desse governo dinâmico de Deus. Aí a gente chega no Novo Testamento. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o que nós temos aí? Que o reino está vindo. Aí esse elemento dinâmico, né? O reino de Deus tem a ver com um tempo e uma condição que se aproxima. É algo que vem para nós, né? E em Mateus usa-se essa expressão, reino dos céus. Então alguns teólogos tentaram distinguir entre reino dos céus e reino de Deus. Mas nós temos diversos textos paralelos, como esse mesmo aí, que nos outros evangelhos você lê reino de Deus e aqui é reino dos céus. E não faz sentido tentar separar, né? São muitas situações em que é o mesmo texto, a única diferença é que Mateus diz reino dos céus e os outros evangelhos dizem reino de Deus. Mas Mateus, reino dos céus, porque era a forma judaica, né, de se referir a evitar falar de Deus diretamente, por causa daquele respeito, né? E é uma característica do judaísmo daquela época, falar do céu, né, pecar contra o céu, né? O filho pródigo, né, fala para o pai: pequei contra o céu, contra ti. O que é isso? Pecar contra Deus, né? Essa é a ideia dos céus. Então, essa vinda do reino é o que foi profetizado antes por Isaías, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. É, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E João diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se você ler Isaías, você vai ver várias referências a essa vinda futura do Espírito. A gente tem isso em Joel também, tem em Ezequiel, a purificação com água. É, então, o batismo de João é um batismo simbólico. Ele simboliza um grande batismo que está chegando, que é esse batismo de Espírito e fogo. E se você ler no contexto, vai ver que está diretamente ligado ao reino. O que João Batista diz? Está próximo ao rei, o reino dos céus. Mas o que é isso que está chegando? É aquele que é mais poderoso que eu, que vai batizar com o Espírito e com fogo. Então a vinda do reino de Deus é a vinda do Espírito e a vinda do julgamento de Deus, que é esse fogo aí que vai queimar a palha, né? Então o que acontece? Esse que está chegando vai limpar, vai recolher o trigo no celeiro e queimar a palha. Então tem uma noção aí de ajuntar, né, o povo de Deus. Então a vinda do reino de Deus significa que o Espírito vai ser derramado e o povo de Deus vai ser ajuntado e a impureza vai ser queimada. Né? Então às vezes a gente pega muito esse texto e aplica aquela questão de ter uma experiência com o Espírito, ficar cheio de Espírito e ter o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, né? Mas aqui é mais amplo. O batismo aqui com o Espírito Santo não é uma experiência individual. Não é meramente a experiência que eu tenho ali com Deus. Embora isso seja uma parte, né, do batismo. O batismo é o ato de Jesus de inaugurar o tempo da salvação. É uma coisa muito mais ampla, né? É um batismo coletivo, né, por assim dizer. Que é esse derramamento do Espírito que vai aparecer lá em Atos. Então, e Jesus? Quando Jesus apareceu, está em Lucas 4, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Gente, esse ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu, lá do Antigo Testamento, que era aquele ano que os escravos eram soltos, as terras voltavam, né, para os seus donos. Mas em Isaías, esse ano o ano do jubileu aparece como um símbolo de um jubileu escatológico, que é quando, no fim de tudo, o Messias ia aparecer trazendo não somente a libertação de um escravo da fazenda lá onde ele estava trabalhando, ou da casa do senhor dele, mas trazer cura, libertação da cegueira, um monte de coisa. Então é um super jubileu. Então é claro, isso aqui foi chocante, né? De repente Jesus chegou e falou: olha, chegou o jubileu escatológico. Agora a escravidão vai acabar, os cegos vão enxergar. Né? Os coxos vão andar, né? Os oprimidos vão ser libertados. Olha só, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Um choque, né? De repente ele diz: ó, começou tudo aquilo que estava prometido do tempo da salvação, começou. Então aqui a gente vê que isso é o reino de Deus chegando. O que que Jesus anuncia quando Jesus está anunciando o reino de Deus? Ele está anunciando que o tempo da salvação foi inaugurado. Que o tempo da expectativa está passando, porque as coisas já estão acontecendo. Eles estão ali no olho do furacão, Jesus está dizendo. No olho do furacão, a coisa começou a acontecer. E a gente tem isso em outros lugares. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então veja aí, o tempo está cumprido. Depois Mateus 12, 27 e 28. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Jesus está dizendo que algo já está em processo, né? Algo começou, o tempo da salvação foi inaugurado, o poder do reino de Deus já está presente. É, Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Porque estava esperando, né, um reino explícito, né, na forma de uma transformação política de cima para baixo, por assim dizer. Porque é claro que tinha um lado político também no que Jesus dizia. Mas o que ele fala, verso 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Tem alguma outra versão aí? Fiz essa de propósito. Tem alguma outra versão? Ninguém está com a Bíblia aberta, né? Está fácil essa nossa vida de projetor. Ninguém olha a Bíblia, mas... Bárbara, isso aí não é Bíblia, não. Isso é dicionário. É aquelas meninas. Tô brincando, vai. Não, vai pro 21 direto. Nem se dirá, aqui está aí, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Pois é, essa é a melhor tradução. Entre vós. Porque dentro de vós dá uma ideia subjetiva, né? Não dá uma ideia bem subjetiva, um reino assim, no interior. Vocês podem. Vocês podem pensar, por exemplo, tem um filme aí que é interessante, o Reino dos Céus, Kingdom of Heaven, mas em português é outro título. É Cruzada. Cruzado. Então nesse. O título mudou totalmente o foco do filme, estragou. Mas o filme, vocês vão ver que ele fala muito disso, do reino como uma disposição interior e tal. Tem esse lado, que o Paulo até fala a respeito. Mas o reino, aqui a tradução correta é entre vocês, não é dentro de vós. Porque o que Jesus estava dizendo é que o reino não é uma grande instituição política lá com o trono e diplomacia e tal, igual eles estavam esperando, um Estado, né, político-religioso. Tem um lado político, mas não é um Estado político-religioso. O reino é algo que já está aqui. Ele não está explícito, mas está presente. Está aqui agora. O reino de Deus está entre vós. Já chegou o reino. Na pessoa de Jesus, nos atos de libertação que Jesus realizava, o reino já estava presente. E Jesus, inclusive, depois fala para os discípulos, olha, vai chegar o dia, logo depois em Lucas 17, que vocês vão desejar um desses dias do Filho do Homem e vão ter. Ele até fala isso. Então o reino vem, é uma coisa presente. Os dias do Filho do Homem. Que era aqueles dias em que Jesus estava presente. Mas é porque depois vem o Espírito, Jesus fala, ó, eu estou indo, mas o Espírito, que é o outro Consolador, vai vir. Então aí o reino se torna presente, porque Jesus batiza com o Espírito a comunidade. Porque ele, como João Batista diz, é aquele que batiza com o Espírito. Agora o que Jesus diz? Então lhes disse, Marcos 14, isso é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Então aqui o reino é quando? Futuro. Então é nessa outra parábola em Lucas 21, olha lá o versículo 31. Assim também quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então Jesus falando do futuro. Então vejam que o reino, ele já está presente, mas, de certa forma, ainda não está completo. Na pessoa de Jesus ele vem completamente, né? Mas ele não é implantado historicamente de forma completa. É como se o reino tivesse no estado de chegar. Até hoje o reino acabou de chegar, seria uma forma de a gente dizer isso. O reino acabou de chegar, ele está assim, na porta. Né? Então você pode experimentar o reino, a presença do poder do reino, mas ao mesmo tempo a implantação dele nunca é definitiva. Então, você pode pensar, por exemplo, que nas regiões onde Paulo pregou e tudo, hoje são países, é um país muçulmano, né? Turquia. Quer dizer, o poder do reino vem, ele tem um impacto, mas isso não significa que a transformação na história do mundo foi uma transformação já completa. Então existem altos e baixos e existe um elemento de ambiguidade. Então, gente, o reino vem de repente, se torna presente. O reino de Deus é chegado, o reino de Deus está aqui hoje. Ele é uma realidade plena em Jesus. Então, quando Jesus está ali, o reino está ali, mas ainda aguarda uma consumação final. Ele não é implantado de uma forma completa. A presença do poder salvador de Deus é um batismo de espírito e fogo. É o que Jesus, é o que João Batista usa para descrever a vinda do Messias, né? Então, ele é experimentado como presença do poder salvador de Deus, como presença do Espírito Santo, pela libertação, cura, pela boa nova da justiça, mas ainda não é experimentado como uma transformação completa das estruturas do mundo. Então, o reino é a presença do poder salvador de Deus no meio das estruturas ainda pecaminosas e injustas. É assim. Quer dizer, é como se o reino de Deus, gente, fosse um dia D de 2000 anos, a vinda do reino. Até agora, né? A gente não sabe quantos mil anos vai durar ainda. Imagina isso, é o ataque. Inclusive, Karl Barth, que é um teólogo cristão importante, descrevia a revelação nesses termos. Ele falava assim, o que é revelação cristã? A revelação é como se, de repente, viessem notícias para o centro da cidade de que uma das regiões da cidade, um dos flancos, recebeu um ataque massivo do inimigo. Nós fomos massivamente atacados e as informações chegam desencontradas, tem gente dando notícia aqui, tem gente dando notícia ali, não há uma coerência completa nos relatos, mas todo mundo sabe que daquela direção começou um ataque e a gente precisa se organizar rapidamente para responder o ataque. É muito curioso a imagem do Barth para descrever a revelação. Porque dá a ideia mesmo de que a revelação é uma coisa que vem de fora, que pega a gente de surpresa e que não é algo que a gente esperava. Porque os católicos gostavam muito de enfatizar isso, né? A coerência da revelação com a razão filosófica. Muitos pais da igreja chegaram a dizer que os filósofos eram cristãos antes do cristianismo. Que Sócrates já era uma pessoa que já conhecia Deus por causa da filosofia e tudo. E o catolicismo vinha com essa ideia, né, de que a natureza não foi tão atingida pelo pecado, então tudo que vier da revelação você pode encaixar com a filosofia, com o pensamento humano. E o Barth enfatizava que não, que o evangelho é a negação das certezas, é o juízo de Deus sobre todas as certezas, os pensamentos, os valores humanos. Então ele usou essa imagem, como se o reino de Deus viesse, como se fosse um ataque, né, que acontece. E de fato, Jesus dá essa impressão também. De repente o reino de Deus aparece, os demônios são expulsos, os cativos libertados e o sistema religioso todo desafiado. Sistema religioso e sistema político. Ao ponto de eles irem lá crucificar Jesus, botar e prender ele numa cova com um selo romano. Então é um grande ataque, é um ataque massivo. O reino de Deus é uma invasão. É como se fosse um desembarque, né? Um dia D, um desembarque da Normandia. Que está em processo. Então, ninguém deve. Jesus, em certa ocasião, até disse que ele não veio trazer paz à terra, né? Ele veio trazer dissensão, colocar, né, o pai, os pais contra os filhos e tal. Quer dizer, a ideia que a gente precisa ter em mente é que, já que o tempo da salvação não foi completado ainda, Jesus não retornou e não erradicou a justiça, a vinda do reino de Deus é a criação de uma situação de conflito, de tensão, mas ao mesmo tempo de redenção. A tensão é causada pela presença da redenção. Então não tem moleza. Não é uma situação de paz absoluta, tranquilidade, né? De realização completa, de ausência de ambiguidade. Não, é uma situação de confusão, tiro para todo lado, entendeu? Inimigo caindo, gente também que está envolvida na luta sendo atingido. Quer dizer, a ideia do reino de Deus como um poder que de repente entra no mundo expulsando o inimigo e trazendo salvação. Mas é essa situação de tensão. Então, agora, o reino não está nunca totalmente aterrissado, de certa forma. Ele só vai aterrissar completamente quando a Jesus vier e a Nova Jerusalém descer do céu, metaforicamente falando. Então, por isso existe essa tensão. O reino de Deus tem uma expressão empírica, corporal, terrena, clara, histórica, mas isso não significa que ele se fixa de modo permanente. É permanente. Talvez seja melhor dizer que ele... que essa vinda do reino não é completa, realmente. Existe um elemento de expectativa. Agora, e a igreja? Como é que fica a igreja com isso? Teve um teólogo católico, no início do século XIX, do século XX, que disse, criticando a igreja, né, que Jesus profetizou a vinda do reino, mas no lugar do reino veio a igreja. Criticando a igreja católica, né, dizendo que a igreja católica não tinha nada a ver com o plano de Deus. Ele foi excomungado, por sinal. Era o Alfred Loise, era um teólogo liberal católico. Isso aí é uma separação muito radical, a gente vai ver aqui. Olha o que Jesus diz. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então o reino realmente foi inaugurado, no meio dessa luta ele foi inaugurado, e há uma diferença, um tempo diferente agora. Quer dizer, ninguém jamais foi maior do que João, mas até o pequenininho no reino está numa situação melhor do que João Batista, porque João Batista estava esperando. E depois de João, quem está no reino, afinal de contas, está no reino. Então, não é maior no sentido de que é mais ético, de que tem mais função do Espírito Santo, não é bem isso. É porque agora ele está testemunhando a realização, ele não está na expectativa mais. Então, agora... os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Então o reino já está disponível. Mas assim, você tem que se esforçar, né? Para se apoderar. Mas ao mesmo tempo, olha lá, Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Então o reino, ao mesmo tempo que é algo que foi inaugurado e você tem que lutar para receber, ao mesmo tempo é uma dádiva. Como o caso dos discípulos, eles foram chamados, né? Jesus apareceu e chamou. E eles tiveram que lutar para viver naquela situação do reino de Deus. É uma situação de batalha. Mas, ao mesmo tempo, aquilo é operado pela graça de Deus. Paulo depois vai explicar isso com mais detalhes, né? Que existe tanto um elemento de você se esforçar para santificar, como de saber que se você fizer alguma coisa, é a graça de Deus atuando. Então, gente, a igreja é o povo do reino. O reino já foi inaugurado. Né, já estamos no tempo da realização. Embora seja necessário um esforço para entrar no reino, essa participação é um dom da graça de Deus, mas não é um dom fácil, né? É um dom que te lança numa batalha, na luta. Bom, esse outro ponto aqui está trocado, a gente vai falar já. Mas então, gente, eu diria que a igreja é basicamente esse pequenino rebanho. Isso é muito significativo, essa expressão de Jesus. Jesus está dizendo que agora que o reino veio, que um pequeno rebanho surgiu. Esse pequeno rebanho são aqueles que receberam o dom do reino. Então, se a gente fosse fazer, acho que é a mais simples, a primeira caracterização do que é a igreja, à luz da pregação de Jesus, eu diria que a igreja é o pequeno rebanho que recebeu o primeiro impacto, né, dessa chegada do reino. Para brincar um pouco com a metáfora do Calbar, seria os que sofreram um ataque. Foi quem recebeu o ataque e está no meio ali do choque, né, da vinda do poder salvador de Deus. Então, esse pessoal que foi atacado é o povo do rei. Vocês podem imaginar assim? Se você pegar uma faca quente e colocar na água, né, enquanto ela está quente ainda, a água ferve em torno e sai o vapor ali, né? Então, imagina o seguinte, que o reino de Deus é como uma faca quente que entra ali na água e aquele vapor, aquela fervura ali é a igreja. É o que aparece imediatamente quando o reino de Deus chega no mundo. É isso. Então a igreja vive do reino, né? Sem o reino de Deus não tem igreja. Mas se tem o reino de Deus, tem igreja. Não dá para separar assim, não, o reino da igreja não é importante, o importante é o reino de Deus, né? Não existe isso. Onde o reino de Deus entra, esse rebanho que, dos que receberam o reino aparece. Que vai, a organização disso é, tem várias formas. Né? Então Jesus fala sobre essas pessoas. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Né? Se diz a Simão, Jesus diz a Simão quando ele confessa que Jesus é o Cristo. Opa, perdão. Não, bem-aventurado és, porque não foi a carne e o sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então Jesus também disse, a gente já leu, né, em Lucas, o reino de Deus está entre vós. Quer dizer, o que a gente tem é que esse povo que recebeu o reino, recebeu também uma revelação sobre o reino. Porque o reino não vem de uma forma totalmente explícita. Então receber o reino de Deus é receber uma iluminação. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Está em Mateus 11. Então esse pequenino rebanho é o pessoal que recebeu a revelação, né, do reino de Deus. Veja aí João 3:3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a igreja é o povo do reino, é esse pequenino rebanho, mas ela também é o povo que recebeu a capacidade de enxergar que o reino está presente. Porque o reino não vem com essa aparência visível, clara, explícita. Tem um elemento de mistério, né, no reino. Jesus fala que o reino é como a mulher que espalha o fermento, né, na massa, até que tudo esteja levedado. Então o reino vem assim como um fermento, né, ele vem escondido assim. Depois vai aparecer, o pão vai crescer, mas ele chega escondido. Ele é como um grão de mostarda, né? Que depois vai ficar uma árvore, né? Que uma planta grande, que os pássaros vêm e tudo, mas ele é a menor da semente. Então, como o reino vem dessa forma quase invisível, é necessário uma revelação para que você reconheça que está presente, né? Que você reconheça isso. Então, a igreja é o povo do reino, o rebanho do reino, mas ela é também o povo que conhece o mistério do reino. Só quem foi iluminado por Deus reconhece o senhorio de Jesus sobre todas as coisas e o reino. E só a regeneração pelo Espírito Santo habilita alguém a ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Terceiro ponto nosso sobre a igreja. Olha o que Jesus diz, é pesado. Mateus 5, 20, 21. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aí a gente tem a ideia de que há uma justiça do reino, né? A vinda do reino envolve uma ética, um padrão que a gente tem que seguir. E Jesus radicaliza, ele diz que a justiça tem que ser muito maior do que os escribas e fariseus, que eram considerados muito justos. Então dá a impressão que é impossível, né? Mas ao mesmo tempo que parece uma coisa impossível, parece fácil. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, para quem que é o reino dos céus? É para quem é uma grande coisa? Não. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha lá. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. Então, de que forma a nossa justiça excede a justiça dos escribas e fariseus? Não é em quantidade, é em qualidade. Imagina que a justiça de Deus, a justiça dos escribas e fariseus, é como se fosse uma justiça bidimensional. É uma fruta desenhada num papel. Muito bonita, mas não tem gosto. Agora, por que a justiça das crianças é mais adequada para você entrar no reino? Porque é uma justiça real, não é um desenho da fruta. É a fruta mesmo. Então, a questão é a qualidade. Né? Então, a igreja ela tem que viver a ética do rei. É um alto nível de justiça. Mas é uma justiça interna. Né? Aqueles que recebem o reino são aqueles que se esforçam para entender e viver a vontade do reino. Mas esse caminho do esforço para compreender tudo é o caminho da autenticidade, não é o caminho do perfeccionismo. Não é você tentar ser o que você não é. Na sua vida prática. Quer dizer, é aquela justiça exterior, hipócrita, né, dos fariseus. Mas é o caminho de você abrir mão da autossuficiência, o caminho das bem-aventuranças, né? Quer dizer, ser pobre, ser manso, ser perseguido. É o caminho da humildade, da dependência infantil. Então tem uma ética própria, o reino. E a igreja tem que reproduzir essa ética. Quer dizer, a igreja tem que descobrir esse lado do que significa ser criança, né, diante de Deus. Quer dizer, uma igreja séria demais no mau sentido, que não sabe mais o que é isso, depender de Deus, ser humilde diante de Deus e tal, ela perdeu o reino, ela perdeu o rumo do reino de Deus. Nós temos 5 pontos, esse é o 4º ponto nosso. Percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aí Jesus falou que a seara era grande, muitos trabalhadores, poucos trabalhadores, e falou, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Muita gente separa esse texto do capítulo 10, mas logo depois é o que Jesus faz. Tendo chamado os 12, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Isso aqui é Jesus respondendo ao que ele acabou de falar. Que faltavam pessoas para cuidar, né, do povo. Então olha o que ele diz no verso 7. À medida que seguirdes, está Mateus 16, 7. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que nós temos aqui? A missão da igreja, dada à igreja aqui, que os 12 representam a igreja, né? As 9 de Jerusalém tem quantos fundamentos? 12, não é isso? Então os 12 apóstolos representam a igreja. O que é a missão que é dada? Anunciar que o reino de Deus está próximo, está chegando aí. E quando vocês vão anunciar, o que vocês vão fazer? Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. É aquilo que Jesus falou lá em Lucas. A gente leu Lucas 4, se não me engano. Ou Lucas 6, no sermão dele em Nazaré. Agora, essa última expressão é interessante. O que diz aí? De graça recebestes, de graça dai. Essa expressão, gente, explica, interpreta aquilo que os discípulos vão fazer. Eles vão pregar o evangelho, libertar as pessoas, mas o que eles estão fazendo com isso? Estão dando a graça que eles receberam. Então, gente, a igreja, a missão da igreja é experimentar o poder do reino de Deus como um poder de graça, de salvação, de libertação, e a igreja anunciar e realizar isso em ações. Através dos dons que Deus concede. Depois a gente vai descobrir que além desses dons que Deus deu lá para os apóstolos e tal, tem muitos outros dons que foram dados para a igreja para ela fazer esse trabalho. De revelar a graça de Deus através de ações. Né? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, quando a igreja trabalha e dá aquilo que ela recebeu, então o reino de Deus se manifesta em atos, junto com o anúncio. Né? Então, a igreja é a missão do reino. Pensa nos 12. A igreja é uma missão enviada para anunciar que nós acabamos de ser atacados, que as forças invasoras já estão presentes e estão dominando. Né? Então, a gente tem que sair para anunciar isso. em palavras, em atos de libertação, que o reino chegou, né? E essas ações são ações simbólicas. Quando o coxo é curado, Jesus cura o coxo, o que ele está dizendo com isso? Que o tempo da salvação foi inaugurado. Então, quando a gente vai e realiza um ato de libertação, isso é um sinal da presença do reino de Deus. Agora, o nosso quinto ponto, e último. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que é a chave do reino dos céus? Não é a chave para fazer chover. Né? Né? O pessoal pensa, né? Que é São Pedro que controla, né? A chuva. A chave geral... A chave do reino dos céus não é a chave para quem vai para o céu e quem não vai para o céu. É outra coisa também que é atribuída a Pedro, o poder da excomunhão e tal. Não é que não exista uma relação com isso aí, mas é mais amplo. A chave do reino dos céus é o poder de tornar o reino de Deus manifesto. Quer dizer, o reino vem, nós recebemos o impacto, mas quem é que anuncia, que libera o poder do reino de Deus? É a igreja, igual Jesus veio. Paulo fala isso de outro jeito. Ele diz que Jesus é o cabeça e a igreja é o quê? É outra forma de dizer isso. Então, acho que foi George Eldon Led, um teólogo americano, que disse, usou essa expressão. Ele disse que a igreja é a agência do reino. A igreja é a agência do reino. Porque a igreja tem a chave do reino. A chave não é para fechar a coisa, para trancar a coisa. A chave é para administrar. A chave é para entender o que fazer e chegar lá e tornar o reino manifesto. Né? É claro que a própria igreja surge sob a ação do reino de Deus. É que o reino de Deus vem e a igreja aparece. Mas assim que ela aparece, ela se torna parte da manifestação do reino. Ela se torna essa inteligência de expressão, de decisão, de ação, de missão para o reino acontecer. Então o reino é maior que a igreja? É. O reino é antes da igreja? Sem dúvida. Mas o reino existe sem a igreja? Não. Porque as chaves do reino de Deus foram dadas para Pedro. Você vai para Pedro, que está falando que foi para Pedro, não é? Pedro foi passando por Pedro. É? Aí foi passando por Pedro, mas será que eu não tenho que falar com Bento 16? Devolve essa chave, seu Bento! Pois é. Gente, olha aí. Foi Pedro, né? Foi Pedro. Falou que foi para Pedro. Gente, mas não é só Pedro, né? É Pedro enquanto alguém que confessa. Porque se você ler o resto do texto, você vai ver que o Pedro fala, não, Jesus, você não vai para ser crucificado, nada disso não. Para com isso. Pedro começou a repreender, né? É que Jesus falou. Arreda, né, Satanás? Porque as pedras de... Então, Pedro é a pedra sobre a qual Cristo edifica a igreja, na medida em que ele confessa o rei, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Jesus é o Cristo. Que na hora que o Pedro começa a distorcer isso, o que, que o Pedro vira? A pedra de tropeço, ao invés de ser a pedra de edificação. Que é o que o papado se tornou. Né? A pedra de tropeço. O papado. Não estou nem falando que é o Bento 16, não. Quer dizer... que é o... gente, esqueci o nome dele. Não, é Ratzinger. O Ratzinger. Gente, gente, eu respeito. Pelo Santo Padre. Pelo Santo Padre. Gente, é um líder do cristianismo, de um jeito ou de outro, ainda que... é forte, ainda que a gente não aceite o papado. Bom, seguindo, Mateus 18. Num lugar em que Jesus está falando sobre a disciplina da igreja. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva duas ou três testemunhas. Verso 17, se ele não os atender, diz a igreja. Se se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil publicano. Agora escuta. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Primeiro, Jesus atribui o poder das chaves à comunidade, como um todo. Segundo, ele aplica esse poder das chaves à disciplina da igreja. Mas é claro que não é só para disciplina. Em todo ato de manifestação do reino de Deus, a igreja tem a chave do reino. Verso 19. Em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito da disciplina da igreja, é o que está escrito aí? Não. A respeito de qualquer coisa que porventura pedir. Jesus está explicando o que ele acabou de falar. E se eles há concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por que a igreja tem a chave do reino? Porque quando a igreja se junta como comunidade do reino, Cristo está presente. Cristo é o cabeça da igreja, está presente na igreja. Então isso significa que a igreja se torna a agência do reino na sua ação em comunidade. Né? Quem é que tem a chave? É o Pedro sozinho? Não, o Pedro é o apóstolo que representa a igreja, assim como os doze representam a igreja, o apostolado representa a igreja. Quando Cristo deu a chave para Pedro, é claro que Pedro tinha uma precedência. E de fato, ele, se você ler o livro de Atos, você vê que ele tinha uma precedência na abertura do Evangelho. Mas assim que a comunidade do reino vai sendo formada, através do apostolado, através dos apóstolos, essas chaves ficam para a igreja. Essas chaves que os apóstolos exercitaram, ficam na mão da igreja como um todo. Além dos apóstolos e da igreja, alguém mais tem as chaves? Individualmente? Não. O pastor tem as chaves? Não. O apóstolo fulano de tal aí, de hoje, tem? Não. As chaves são da igreja. Então a igreja é a agência do reino. O que, que foi, Nil? O que foi, Charles? Não, esses apóstolos aí estão fazendo a cópia. Gente, as chaves do reino representam a autoridade para dispensar o poder salvador de Deus revelado em Cristo, poder de agenciá-lo de certa forma. Mas como? Claro que é sob o governo de Jesus. Né? É que Jesus ordena e a igreja vai lá e exercita. O que Jesus mandou fazer? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que está batizando? Deus. Mas quem é que executa esse ato de forma representativa? A igreja. É uma grande honra que a gente tem de agenciar o reino. Por meio da ação comunitária, da pregação, da oração, do acordo comum, o poder de Deus pode se manifestar no mundo. Então o reino é mais amplo que a igreja, mas não tem reino sem igreja. Então, você só diria ao reino histórico? Como assim? Aqui na Terra, a questão da igreja. É, o reino está vindo, né? Aqui, está vindo. Que não existiria sem igreja. Não, não é que ele não existe, não é que o reino depende da igreja. É que o reino se manifesta por meio da igreja. Não é assim, que eu não estou querendo dizer que a igreja ela tem um domínio sobre o processo. A igreja tem o privilégio de funcionar como embaixadora. Né? A gente pode usar aí, o Paulo usa essa expressão, né? Que nós somos embaixadores em nome de Deus. Então Deus realizou alguma coisa e a gente está vindo apresentar isso, mas como embaixadores de Deus, então todo o significado, a dignidade daquilo está em nós. A igreja é um sinal do reino. Pensa na bandeira. Se você for lá em Brasília e pegar aquela bandeira e começar a rasgar, você vai em cana. Porque aquilo é um ato contra a nação. Mas não é a bandeira em si, é o que ela significa. Então a igreja recebeu o poder do reino, o impacto do poder do reino, ela experimentou a salvação, então ela tem essa missão de levar isso para frente. E o que acontece é que não tem jeito de você responder ao reino de Deus sem responder à igreja. Sem se colocar numa relação com a igreja, de algum tipo de relação com a igreja. Entendeu? Que a igreja é a ponta de lança. É o que entra primeiro. Você vê? É a ponta de lança do reino de Deus. Então o que entra primeiro é a ponta. Mas a ponta não é tudo. O reino de Deus é a lança, né? Mas a igreja é a ponta que chega ali. A igreja vive, então, gente, de algo maior do que ela. A gente tem que ter isso em mente, né? A igreja não é um fim em si mesmo. É, uma das coisas que eu realmente acabei, nesse aspecto, me tornando crítico de muitos movimentos que falam de edificação de igreja, de propósitos e tudo mais, não é, muitas vezes, nem o que é dito. Às vezes, nesse caso, focalizar aquelas cinco áreas da igreja como cinco propósitos da igreja, eu acho que acaba tirando a visão nossa do todo. O propósito da igreja, na verdade, é o reino. Para usar a linguagem de Colossenses, é a centralidade de Cristo em todas as coisas. É a linguagem de Colossenses para dizer o que Jesus estava falando lá. Do Evangelho. O nosso tema é algo que é mais do que a gente. A igreja tem que viver disso. Ela vive da vinda do reino. O assunto dela é esse, a ação dela é essa. É como que o reino vai se tornar visível, manifesto. Como que a gente vai experimentar o reino com a intensidade para que isso aconteça. Então a igreja vive de algo maior. A igreja nunca pode se fechar dentro do seu programinha, de ser gostoso, aconchegante. É claro que a gente quer que tenha tudo isso. Mas isso não vai ser genuíno se a igreja não estiver olhando para fora. Na sua vida interna, a igreja tem que experimentar o poder do rei para ser capaz de ministrar. De graça recebestes, de graça dai. Então, a gente tem, isso tem que ser uma experiência, o poder da graça. Ele tem que ser uma experiência, que Jesus está presente, que você percebe a presença de Jesus, a presença de Jesus está nas nossas coisas que são feitas, e a gente sabe disso, e a gente pode falar isso, e isso fez alguma diferença na nossa vida. Então isso é fundamental. O poder do reino tem que estar presente. Ninguém deveria menosprezar a igreja local, porque a igreja local é a expressão local da agência do reino, que é a igreja universal. Então ela tem uma expressão local. Com todos os conflitos, não tem problema. Igreja é isso mesmo, é bomba explodindo para todo lado, é a invasão do reino de Deus. A gente está nesse situação de conflito. Né? Então na sua vida mesmo, você vai ver esse campo de batalha, né? Do poder do reino vindo na sua vida e você experimentando a graça de Deus e o capeta louco também querendo te puxar para o outro lado, e é uma batalha. Então esse conflito está presente na nossa vida, está presente nas nossas famílias, está presente na igreja, mas desde que a graça e o poder de Deus estejam presentes, está ótimo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, não tem jeito. A grande questão não é se a gente atingiu a perfeição, isso vai chegar depois. A grande questão é se o poder do reino está presente, se o governo de Cristo está chegando, se ele está chegando na sua vida, se ele está chegando na igreja. Ah, mas eu briguei na igreja, tá, mas o poder da graça está chegando, porque a gente é picareta, por isso que precisa da graça. Mas o poder está aí, o reino está vindo. Quer dizer, a igreja está ciente de que ela existe porque o reino chegou e ela existe para anunciar esse reino? Essa é a questão principal. Não é a gente ser a igreja pura, a igreja perfeita, que não vai ter mais problema. A questão não é essa. A questão é o reino de Deus. Né? Spurgeon dizia o seguinte, eu gostava de falar isso. Olhei para Jesus e a pomba do Espírito pousou no meu coração. Olhei para a pomba e ela voou embora. Era uma forma de dizer que você tem que olhar para Jesus para experimentar o Espírito. Mas eu diria também que se você olhar para o reino, se você viver pelo reino, então você vai ver a igreja. Mas se você esquecer do reino e olhar para a igreja, o reino some. A igreja só existe por causa do reino, ela é a agência do reino, é a comunidade do reino. Amém? Amém. Então eu peço desculpas aí. Porque eu passei bastante do nosso horário, mas o almoço